Sim, é certo, acabaram uma época muito longa, se arrastou até aqui à Supertaça. Claro que nós, sendo campeões, já saberíamos que seria assim. A verdade é que o jogo, nós corremos bem, nós dominámos o jogo, tivemos as melhores chances, apanhámos em vantagem porque efetivamente não há grande contestação. Acho que foram dois lances claros de amarelo, um até acho que poderia ter sido logo vermelho direto, mas o que é certo é que conseguimos tirar a vantagem, chegar na segunda parte e fazer um golo que era importante. Sabemos que nestes jogos de taça, numa final, sabíamos que era importante conseguirmos fazer o 2-0 para não haver nenhum sobressalto, mas mesmo sem fazer o 2-0 tivemos o controle do jogo. E no último segundo do jogo, onde o árbitro até penso que iria acabar-se o lançamento, a bola acaba por ficar por ali, um contra-ataque e a bola entra e vamos para as grandes penalidades, onde tudo pode acontecer. Também é a competência dos guarda-redes e de quem marca as penalidades, mas também tem sempre aquela ponta de sorte da bola que entra e a bola que não entra. Fomos felizes, ou não fomos, por exemplo, na taça contra o Fiães, mas penso que no campo geral, no que se passou no jogo e também no que se passou na época, acaba por ser uma vitória justa. Quando olhei para ti, estavas a chorar no banco. O que é que foi esse sentimento de fechar um ciclo, o stress do jogo, ou foi tudo junto? Sim, é mais o momento em que tens a Supertaça na mão e no último segundo do jogo, depois tens dois penaltis à frente com duas defesas de Maringá e acaba por empatar e vais para um penalti de Botafogo. A verdade é que a vida de treinador vive de troféus, e não só por isso, também pelo momento que eu estou, não é? Estou a saída do Beira-Mar, queria muito deixar este título na vitrine do clube, porque para mim o que mais importante é o clube. Eu sou beira-marense, o que mais importante é que daqui a uns anos vão se lembrar que os três troféus ganhos pelo Distrital foi com o Cajó a treinador. Isso para mim é muito importante para este grupo de trabalho, que sempre deu a oportunidade de crescermos ao longo da época. Fizemos uma época brilhante, com uma derrota ao longo deste campeonato muito difícil, mesmo na taça foi empate que nós fomos eliminados. Penso que foi brilhante e tínhamos que ganhar este troféu para acabar em beleza. E assim que acaba em beleza, o Cajó de saída, que palavra final é que fica? Já disse que sou triste, que sai triste também. Gostava de dar continuidade no fundo também. Sim, a verdade é que senti, estava num projeto do clube onde foi possível este crescimento também meu. O clube deu-me a oportunidade de treinar a equipa sénior, penso que também justifiquei essa oportunidade, e a verdade é que seguíamos um rumo que para mim parecia-me possível, seria possível continuar a fazer crescer o clube. Eu estava bastante comprometido e com um grande compromisso diariamente para fazer o clube crescer e ser melhor. O clube entendeu que neste momento, com a subida de divisão, há um outro projeto que mais interessante, que implica a minha saída, e portanto, como foi dito, foi que eu cumpri os meus objetivos, mas que iam escolher outro treinador, porque as pessoas que investem no clube e que dão alguma estabilidade ao clube precisam de alguém da sua confiança, e eu não sou de confiança destas pessoas. Sabemos que o futebol hoje em dia é muito liderado desta forma, infelizmente, mas o importante para mim foi deixar o meu trabalho bem feito, com os objetivos totalmente cumpridos, e agora procurar um projeto onde eu sinta que queiram que eu seja o treinador. Onde sintam o treinador que... campeão normalmente não tem muitas dificuldades em arranjar trabalho, por assim dizer. A verdade é que já recebi uma proposta ou de outra que me parecem interessantes. Tenho que tomar a melhor decisão para perceber no meu momento da carreira, que ainda sou muito jovem, ainda tenho poucos anos de treinador na equipa sénior, perceber bem qual será a minha decisão. O que é certo é que é isso que eu preciso sentir, que vou para um clube onde as pessoas me sintam que me querem, pelo que eu sou como treinador, sem nenhuma influência, não gosto de ajudas, quero que as pessoas queiram, pelo que vêm da minha equipa jogar, que achem que eu posso fazer crescer o clube deles, e vai ser nesse sentido que eu vou tomar a minha decisão. Onde sentirem que eu sou a melhor pessoa para dirigir o clube, é para aí que eu irei.